gigante vem ao chão. É o Todo-Poderoso, tem o mundo em suas mãos. Meu Jesus vai operar, queira o inferno ou não. Vai descendo sua glória, derramando a unção. Vai despedaçar o jugo, afastar a opressão. O mistério é de fogo, sinta agora meu irmão. Quando ele quer, faz o vento se acalmar. E a tempestade para, faz a noite clarear. Faz da rocha nascer água, a estéreo dar a luz. Este homem é poderoso, seu nome é Jesus. Meu Jesus vai operar, queira o inferno ou não. Vai descendo sua glória, derramando a unção. Vai despedaçar o jugo, afastar a opressão. O mistério é de fogo, sinta agora meu irmão. Hoje ele quer e vai fazer maravilhas. Libertar os oprimidos, e as correntes vão cair. A enfermidade sai, o mal não pode resistir. E em nome de Jesus, todo mal tem que sair. Meu Jesus vai operar, queira o inferno ou não. Vai descendo sua glória, derramando a unção. Vai despedaçar o jugo, afastar a opressão. O mistério é de fogo, sinta agora meu irmão. Meu Jesus vai operar, queira o inferno ou não. Vai descendo sua glória, derramando a unção. Vai despedaçar o jugo, afastar a opressão.